presença de Deus está neste lugar. Sinta Ele operando e anjos trabalhando pra te abençoar. Manda a glória pra cima, que a glória vai descer. Porque quando Deus entra em ação, a tristeza salta de prazer. Mandou glória, subiu e desceu de lá. Invadiu a igreja, o ambiente ficou tão gostoso, só pra Deus te abençoar. É prova que a beleza não é tua, é de Jeová. E pra te abençoar, Deus faz um reboliço, faz banquete no deserto. Ele é o Deus de longe, é o Deus de perto, e faz o impossível pra te ver cantar. E pra te abençoar, Deus faz água jorrar, queixada mata mil, e se preciso ele abre o mar pra você passar do outro lado cantar. Pra você cantar, hoje alguém sentiu, ninguém pode tocar nem tirar o que é teu. E se alguém te humilhar, Deus puxa o tapete e mostra que ele é teu. Você é a menina dos olhos de Deus, o bichinho de Jacó. Quem te humilhar, logo vai virar pó. Sinta ele operando, ele não te deixa só. Sinta a glória de Deus, veja anjos subindo, anjos descendo, correntes quebradas, e Deus trazendo a resposta que queres, porque ele é Deus. Enfermidade sumiu, o problema se foi, o exército de Deus desceu em teu favor. A bênção já é tua, pode declarar, você é vencedor. Te abençoar, Deus faz um reboliço, faz banquete no deserto. Ele é o Deus de longe, é o Deus de perto, e faz o impossível pra te ver cantar. E pra te abençoar, Deus faz água jorrar, queixada mata mil, e se preciso ele abre o mar pra você passar do outro lado cantar. Pra você cantar, hoje alguém sentiu, ninguém pode tocar nem tirar o que é teu. E se alguém te humilhar, Deus puxa o tapete e mostra que ele é teu. Você é a menina dos olhos de Deus, o bichinho de Jacó. Quem te humilhar, logo vai virar pó. Sinta ele operando, ele não te deixa só. Sinta a glória de Deus, veja anjos subindo, anjos descendo, correntes quebradas, e Deus trazendo a resposta que queres, porque ele é Deus. Enfermidade sumiu, o problema se foi, o exército de Deus desceu em teu favor. A bênção já é tua, pode declarar, você é vencedor. A presença de Deus está neste lugar. Sinta Ele operando e anjos trabalhando pra te abençoar. Manda a glória pra cima, que a glória vai descer. Porque quando Deus entra em ação, a tristeza